dor ofusca o prazer da vida e o desejo mais forte a celebrar a morte. Você precisa de alguém que lhe dê muito carinho. Oh, oh. E lá no fundo há uma chama permanente acesa, e mesmo fraca ela insiste em lhe mostrar a luz. Acredite, você precisa de Jesus. Oh, oh. Ele é o Deus de amor, sobre os céus ele é o Senhor. Sua benignidade dura para sempre. Ele muda a história e refaz o seu viver. Quando a dor ofusca o prazer da vida e o desejo mais forte é celebrar a morte, você precisa de alguém que lhe dê muito carinho. Oh, oh. Bem lá no fundo há uma chama permanente acesa, que mesmo fraca ela insiste em lhe mostrar a luz. Acredite, você precisa de Jesus. Oh, oh. Ele é o Deus de amor, sobre os céus ele é o Senhor. Sua benignidade dura para sempre. Ele muda a história e refaz o seu pé. Só ele muda a história e refaz o seu ser.